Guardião 06, prossiga. Decolou do pátio, tá com o prodo farol de tampões, autorizado, prossegue direto para o CAB. Tenente autorizado, direto para o CAB, Guardião 06. 06. Paulo Salvador, Bona 273, Livrona, você escuta? Bona 273, táxi via Alfa, reportando da Juliette para ingresso. Alfa, da Juliette. Chamou cópia? 35219. Vitória 200, só um minuto, cópia. 119. Portugal 022, right copy? Portugal 022, clear to Lisboa, part level 3900, via Uber Zulu 10 until Natal, November Tango Lima. After that, we intercept upper November 873 until in tall position. After, via flight plan route, departure runway 10, after departure, turn left, Puka departure, Papa Uniform Charlie Alpha departure, with Zipar transition, Zulu India Papa Alpha Romeo transition. Call code 5041 and control departure frequency 120.8. Portugal 022, please to Lisboa, level 390, via Brazil 10 Natal, upper November 873, into flight on route, departure running 10 left turn, book a departure, depart transition. Call 5041 and departure frequency 120.8. Okay, Portugal 022, are ready for push and start? April. Push and start, come right to taxi, Portugal 022. Therefore, push and start, calling for taxi, Portugal 022. Para o taxi, voo 1567. 188 a bordo, alternado com 23 horas e 40. Pátio principal, Indy Alpha, ponte espera, torre 10895, altímetro 1015, bom voo, boa noite, bom 567. Já está aqui a Índia Alfa, ajustado no 095, no ponto 0195. Obrigado e boa noite, boa noite. 67. É, Juliette, 1273. Então, com o Boeing da companhia iniciando o táxi através do 62, irmão 273? Está visual. Passagem é o mesmo após ingresso via Juliette, prossegue portão 03, irmão 273. Fazendo traça da companhia, prossegue para 3, irmão 273. Pronto, cópia. Siga. 5219, Vitória da Conquista, nível 200-200, direto, decola da 10, curva direita na subida Arbor, Alfa Romeo, Bravo Oscar Romeo, Arbor, após direto Elefa, e após Elefa, direto Vitória da Conquista. Aciona 5026, controle 120.8. Bate o trecho, me pronto, trip 5219. Só lotado 389, 7 pontos após o pushback, acionamento, posição 08. Lotado 397, iniciou de imediato. Ótimo, aqui. Livre de imediato, agilizando, 389097, chame táxi. Chamará táxi. Pelo 567, linha decola, pista 10, vento 140 graus, 109. Linha e decola da 10, boa, 567. Bom, 601, no gate 04, pushback em estacionamento. Você me chamou pushback? Bom, no 601. O 04, bom, no 601, inicia de imediato? De imediato. De imediato, está autorizado, bom, no 601, chame táxi. Camarada 01. To tour the ground? Go ahead. Please change it with your, change your scope code for 5061, please. 5061 on the scope code, Golf 0 2. Correct, for Golf 0 2, come right to tank. Call for tank. Chega com 601. Infelizmente aí, devido ao operador de Fing, que tá meio, sei lá, atrapalhando aqui pra tirar o Fing, vamos aguardar aí, tá? E chame novamente então para o novo, nova autorização do 601. Sigo 67, decolado 22, controle 120, adicional 8. 08, boa noite, eu sigo 67. Salvador, boa noite, Gono 567, passa 1500 pés, saída Arbor, Eletra. Gono 567, contato radar, saída Arbor, estou em mantendo nível 360. Sobe a nível 360, Gono 567. Um minuto, Cobra, prepare a Dael Leda Bridge. Dael Leda Bridge, aguarda. Dael Leda Bridge, aguarda. Dael Leda Bridge, aguarda. Dael Leda Bridge, aguarda. Follow the Airbus T21 ahead of you, via Bruno 1 after Taxi India and Alpha. On the Taxi Alpha, call 118.95. Continue to set 1015, have a good trip and then have a nice flight. Portugal 02, clear via the apron, India Alpha, 1 Alpha, 118.95, KNH 1015, Air Portugal 02. Portugal 3897, para o táxi, PAB 223-3938, Galeão. Bate principal, India e Alpha, considerando torre 118, decimal 95, altímetro 1015, bom voo e boa noite, está 3897. 0015, parte principal, India Alpha, 1895, 1940, cópia? Para cópia, voo 1940. 940 Guarulhos, nível 3620, está autorizado, via Pesolo 10 até Bridge, Bravo, Romeo, India, Delta Eco, Bridge, após Interceptor, Pesolo 16 até Belo Horizonte, Bravo até Zulu, após direto Trivi e após conforme rota. Decolada 10, curva direita na subida da El, após Leda e após direto Bridge, aciona 5056, controle 120, decimal 8. Autoriza 660, Guarulhos, Abzulu 10 até Bridge, após Abzulu 16 até Belo Horizonte e após Bridge, Dael, Leda Bridge, a saída com curva direita, 120, décima 8 é o controle e o transporte 5056, voo 940. Correto, na remota, chame pronto, voo 940. Chama lá, voo 940. Voo no 601, para depois de estacionamento 04. 351, alterna 1-3325. 251-3325, 67-60, boa noite.

Maintain only plus runway 1-0, go to the bridge. Tá livre, chama o táxi. Chamará. Solo, 35219, POB 51, 3 horas de autonomia, alternativa Salvador, pronto para o táxi. O 35219, podia confirmar o POB? 51, uma boa ideia. Gente, o 35219, autorizado táxi via pátio 3, reporte para ingressar no pátio principal. Gente, até o pátio 3, informará ingressando no pátio principal, 5219 da tripa. O gol 1601 para o táxi com 188 a bordo, 3 horas e meia de autonomia, alternativa. Indy Alpha, ponte espera torre 118.95, altímetro 1015, bom voo, boa noite, bom 601. Indy Alpha, 118.95, boa noite. 2, clear, takeoff runway 10, wind 100 degrees, 10 knots. Runway 10 is clear, takeoff approach call 022. Alfa, com temperatura 118.95, altímetro 1015, bom voo e boa noite, o 35219. Gente, como número 2, Índia Alfa, 118.95, a torre 35219, obrigado e bom trabalho. Boa. Para o táxi, o Avianca, Chanel 6259, estamos com 63, 3 horas, galhão. Ponto, está tomando pronto, bate cara. Pelo 601 ali, mas tem pistão no zero. Mas mantém 1 no zero, para 601. Pátio principal, Indy Alpha, 18-9, obrigado. Zero two two, Urbana at 34, contact Salvador Departure, frequency 120.8. 120.8, approach call 022. Urbana, approach call 022, is passing 1400 feet, climbing level 390. Airport to Gauss, 022, radar, contact, climbing, restricted, level 350, Puka Departure. Climb for level 350 on the Puka, approach call 022. 601, autorizado a decolagem, pistão no 0, vento no 40 graus, no 0 nós. Livre decolagem, agora 601. Livre 5219, após a corrida do gol, a Lima tem pistão no zero, atente para estirar as turbulências. A Lima tem pista 10, clipe 5219. Autorizada é manter a 90, 5219 da prima. Bono 601, decolado 37, controle 120, decimal 8. 208, gol no 601. Gol no 601. Gol no 601, no contato radar, saída da EL, sube mantém a nível de voo 360. Saída da EL, 360, gol no 601. Boa noite, 62, pronto, 0. Mantenha o ponto de espera, dono 0. Tem. 5219. 5219 e aguarde as três para decolagem. Falar. 5219, autorizado a decolagem, pistão no 0, vento no 40 graus, 10 nós. Né, 6259, autorizado ali, mantém pistão no zero. Aqui mantém, ó, 62, pronto. Três 3897, dá presente, voe bridge. Vando bridge, 3897. Gol 1601, suba restrito, nível de voo 340. Restrito 340, gol 1601. 1208, obrigado, bom trabalho. Frequência 1251, alterna 133.25. 251, alterna 133.25, grato, boa. Trip 5219, boa noite. 5219, contato radar, suba ao 200 na saída Arbor. Autorizada a subida para o 200, saída Arbor, trip 5219. Bravo 022, call Recife Center, frequency 12545. Boa noite. From now 12445, report call 022, boa noite. 12545, sir. 12545, report call 022, boa noite. M259, autorizado a decolagem, pistão no zero, vento no 40 graus, no zero nós. Decolagem, 62, pronto. Pro Jarbo, para 35219. 5219, está autorizado. Autorizado pro Jarbo, 35219. Voo 776, identifique chegada a Mares, esse é o nível 050, ajuste 1015. A Mares 050, 1015, voo 776. M259, decolado aos 43, controle no 20 decimal 8. 208, obrigado, até daqui a pouco. Controle, Codio, boa noite, 6259. 6259, contato radar, sol 360, saída da Dial. Pode valer, dá na presente. Opa, dá presente, Leda, obrigado. 940, chame táxi. Chame táxi, um gol 1940. Salvador, Alta 3197, com a informação e uniforme, portão 5, autorização Galeão. Autorização? 3197, com autorização Galeão, com informação e uniforme. Sete Galeão, copiou 340. Afirmo. 397 Galeão, nível 340, está autorizado via Pesulu 10 até SMAP, Eco Sierra Mike Alfa Papá, SMAP, após direto Lúvito, após Barbacena, Bravo Charlie, após conforme rota. Rola da 10, curva direita na subida da El, após Leda e após direto Bridge, Bravo Romeo India Delta Eco Bridge. Aciona 5066, controle 120, decimal 8. Está autorizado nível 340 para o Galeão, via Presulo 10. Voa direto SMAP Lúvito Barbacena. Aí segue conforme a rota do plano. Decola da 10.